Pista, que é o nome desse velho ritmo, e eu quero ver todo mundo apanhando comigo. Vamos lá! 1, 2, 3, vem! Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Quando eu era moleque, só fazia danação. Não comia meu almoço, não fazia a lição. O meu pai gritava tanto quando me via aprontar, e o cinturão de couro começava a cantar. Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca. Pai, hoje o senhor tá tão bonito, pai. Comprou gravata nova, foi? Ô, moleque, o que que você já aprontou? Você tá com cara de que aprontou. Só por causa disso, aí vai ralar lá fora, moleque. Ai, pai, me dá tanto. Vai, vai. Moleque safado, pra dá você aprender. Moleque safado. Quando eu era moleque, só fazia danação, apelidava os colegas, deixava lixo no chão. Minha mãe gritava tanto quando me via aprontar, e a vara de cansação começava a estralar. Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Só vocês! Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca. Outra vez! Taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca. Bem forte! Taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Eu já falei pra você, não vai ter isso de mudar. Engole, choro. Engole, choro. Quer que ele bata de novo, né? Engole. Mais um L e bata de novo. Todo mundo! Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca. Rai de novo! Taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Olha, taca! Taca, taca, taca, taqueira, taca, taca, taca, taca, taca. As meninas! Taca, taca, taca, taca, já taca, taca, taca, taca, taca. Os meninos! Taca, taca, taca, taqueira, taca.